trabalho escravo. O governo toma tudo e não deixa nenhum centavo. É o salário mínimo, então divida pelo mínimo. É metade do mínimo que dão pra um ser humano digno. Pessoas se revoltam no meio da multidão, mas não colocam a mão no fogo, o ouvido no coração. É meu trabalho solo, mas junto com a família é um pé depois do outro, questionando cada vírgula pra mim não me perder, não pensar em desistir. Mas não, no meu caminho nada vai interferir. Eu tenho muita gente pra alegrar e fazer sorrir. Cada milímetro que eu ando é contado à parte. Não tem tempo pra perder, porque a vida é curta-metragem. Tem tempo pra perder, não, mano. Então sorria, a vida vai continuar. Cada milímetro se perde, é um passo que não vai andar. Sorria, e não fique tristonho. Junta a lágrima da esperança, escorre um novo sonho. Então sorria, a vida vai continuar. Cada milímetro se perde, é um passo que não vai andar. Sorria, e não fique tristonho. Junta a lágrima da esperança, escorre um novo sonho. Começar de novo. Sempre alegre, sorridente, continuo rente ao perigo. Mesmo com problemas, sei distinguir os meus amigos. Sei quem tá comigo em um novo amanhecer. Pode contar comigo aí pra fortalecer. As lágrimas do coração de quem a mim prospera, enxugá-las, repassá-las, criando uma nova era. Ter uma meta alcançar, saber o valor do suor escorrido, é disso que eu preciso. Enquanto isso, ser humano, a noite cai, o pensamento me bota no plano. Vê o sono de engano, vizinho acordando, e volto o mesmo ritmo acelerado. Só parece que é combustível dos estressados. Todos na mesma calçada, cumprindo seu dever. Se preocupa mais com a firma do que no próprio viver. Então sorria, a vida vai continuar. Cada milímetro se perde, é um passo que não vai andar. Sorria, e não fique tristonho. Junta a lágrima da esperança, escorre um novo sonho. Então sorria, a vida vai continuar. Cada milímetro se perde, é um passo que não vai andar. Sorria, e não fique tristonho. Junta a lágrima da esperança, escorre um novo sonho. Começar de novo. Começar de novo. E com alucinações vem aprendizados. No soluço da verdade, o de um íntimo é habitado. Decepções e vitórias em noites de estudos. A inquietação da caneta é o entusiasmo futuro. Fico sozinho no escuro, pensando no que me espera. O teto virar o céu, as camas caravelas. E nas folhas vou navegando em busca de palavras. Canções independentes com frases rimadas. Eu vivo por isso, da mesma forma morro com isso. Então escuta aí o que saiu, é isso. A vida, né, como cê pensa. Um simples ato de amigo já faz a diferença. Contra o universo, feito efeito profundo. Se dinheiro fosse amor, tava sozinho no mundo. A vida, né, como cê pensa. É disso que eu preciso, isso já faz a diferença. Contra o universo, feito efeito profundo. Se dinheiro fosse amor, tava sozinho no mundo. Então sorria, a vida vai continuar. Cada milímetro se perde, é um passo que não vai andar. Sorria, e não fique tristonho. Junta a lágrima da esperança, escorre um novo sonho. Então sorria, a vida vai continuar. Cada milímetro se perde, é um passo que não vai andar. Sorria, e não fique tristonho. Junta a lágrima da esperança, escorre um novo sonho. Olha aí, cara, só tô te pedindo. Dá uma ouvida no que eu tenho aqui, cara, tá? É só escutar. Eu tô falando, e aí se você não curtir, cara, eu tô fora, valeu?